Evangelho de Jesus unificado. Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Jesus adverte seus discípulos. Nós tínhamos visto, no trecho anterior, que Jesus, convocando seus apóstolos, predisse-lhes todo o sofrimento pelo qual passaria. Depois disso, aproximou-se dele a mulher de Zebedeu, com seus dois filhos, Tiago e João, prosternando-se e pedindo-lhe um favor. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela respondeu: Senhor, manda que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino celestial. Mas Jesus replicou: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que estou para beber? Ou ser batizados no batismo em que serei batizado? Responderam-lhe eles: podemos, Senhor. Replicou-lhe Jesus então: bebereis, na verdade, o cálice que eu beber, e sereis batizados no batismo em que eu hei de ser batizado? Mas o tomar assento à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo, pois isso só será permitido àqueles para os quais está destinado. Ao ouvirem isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus chamou-os para perto dele e disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios dominam sobre os seus vassalos, e os seus senhores exercem autoridade sobre eles. Assim, entretanto, não deve ser entre vós. Mas quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse aquele que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse servo de todos. É assim que o Filho de Deus veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de multidões. A lição é clara. Os pais querem o bem dos filhos, mas quanto ao reino dos céus, Jesus deixa bem claro o caminho a ser seguido. Quem quiser ser o maior, deverá ser o menor, mesmo que seja aquele que vá comandar alguma coisa. Tem que ter espírito de humildade para mandar. É preciso saber obedecer. Foi Pietro Baldi que disse que o grande sinete do mando é servir sempre mais. Isso é necessário que ocorra sempre, porque aqui no profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 5 a 8, está o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo um rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Observaram o nome? O Senhor Justiça Nossa. Que nome extraordinário para um rei, para uma renovação: o Senhor Justiça Nossa. Jesus. Mas prosseguindo com Jeremias: portanto, eis que vem aqueles dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas dirão: vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Nós respeitamos o povo de Israel, respeitamos Judá, como respeitamos todos os povos, e entendemos estas palavras do profeta Jeremias, no capítulo 23, o renovo de Davi, versículos de 5 a 8, no sentido geral, universal, religião do amor universal, religião de Deus. Ela assim entende. Isso se refere a todas as boas ovelhas que se encontram em todos os rebanhos. Jesus, na leitura do Evangelho, quando a mãe amorosa de Tiago e João, pede a ele lugares especiais para os seus filhos no reino de Deus, o mestre diz que nem ele pode conceder isso, mas que cada um deve consegui-lo pelo seu próprio esforço, está claro lá. E que, para que assim o seja, quem quiser o reino de Deus em sua plenitude deve aprender a ser o menor para servir a todos. Não deve meter na cabeça aquela ideia da mosca azul do poema de Machado de Assis, o criador da Academia Brasileira de Letras. Isso está no segundo volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, página 66. Eu explico aqui. A expressão mosca azul é classificada de brasileirismo com o significado de tentação de glória, de aspiração a posto elevado, a situação de grande relevo. Quer dizer, sem merecimento, é claro. Se houver merecimento, se esforçar, que chegue até as posições devidas. Deriva do poema com o mesmo nome, de Machado de Assis, publicado em seu Compêndio Poético Ocidentais. Bom, meus amigos e irmãos, vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial, recordando aqui esse Salmo 27, confiança em Deus e anelo pela sua presença e desejo, sonho pela sua presença, Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi a Deus e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura dele e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, pôr-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo e cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, ó Deus, buscarei sempre. O rosto de Deus, o salmo prossegue, é grande. O rosto de Deus é o amor. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade. Não que estejamos abdicando do livre-arbítrio que recebemos de vós, ó Senhor. Porque a vossa vontade é sábia e somos apenas aprendizes. Então, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A comida que não perece, o alimento para o espírito, o pão transubstancial. O pão do corpo, iremos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amigos e meus irmãos, esta é a prece ecumênica de Jesus Cristo, que se encontra no seu Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Qualquer um pode rezar o Pai Nosso. Ele não se atém, não está preso a crença alguma. Trata-se de uma oração universal, como é universal o Cristo. Qualquer religioso, seja ele cristão, judeu, islâmico, budista, xintoísta e assim por diante, pode proferir essas palavras sem que se sinta constrangido. É a prece ecumênica por excelência. Ó Divino Médico Jesus, médico de todos os males, do corpo, do espírito, o vencedor de todos os perseguidores, cujos corações não se abriram ainda para o amor que é a tua luz. Um dia, seus corações serão abertos pelo amor ou pela mestra dor. E poderão sentir a paz que nós estamos sentindo em nossa alma. Divino Mestre Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, médico de todos os médicos,